Seja bem-vindo ao Expresso Baenão, torcedor azulino, o seu programa de notícias sobre o Clube do Remo. Eu sou o Matheus Pauxis e vamos às notícias desta terça, dia 19 de março de 2019. Antes de tudo, já sabe, né? Deixa uma curtida neste vídeo. Novos reforços chegando ao Baenão. O presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, informou na manhã desta terça que novos jogadores estão sendo contratados pelo clube. Fábio Bentes afirma que na próxima semana os atletas já devem chegar ao Clube do Remo. Mas já estamos fechando algumas contratações pontuais que já são carências do elenco, que a gente já havia necessidade de trazer. Inclusive, já devem chegar já para a próxima semana algumas pessoas, alguns atletas, né? Tem um já certo, que já está acertado com o clube, faltando terminar a participação, e deve vir mais aí um ou dois para já chegarem para a reta final. Não vem para o clássico, porque não dá tempo, por uma questão de... os campeonatos ainda estão terminando a primeira fase, né? Os campeonatos que a gente está buscando. Mas para a última partida contra o Paragominas, e pra, se Deus quiser, para a semifinal e para a final, a gente vai ter esses atletas aqui. Entre os jogadores, um deve ser Yuri Naves, que está atuando no Mirassol e deve chegar ao Remo após o fim da participação do clube no Campeonato Paulista. Remo desafia o Fenômeno Azul em prol do Baenão. Visando o próximo clássico Repá, a ser disputado no domingo às 4 da tarde no Mangueirão, o Clube do Remo, por meio de seu presidente Fábio Bentes, lançou um desafio à torcida. Caso chegue à meta de 10 mil ingressos vendidos, o Leão vai acelerar a reforma do Baenão. Se esgotar a carga, mais recursos serão distribuídos ao estádio. Fábio Bentes explica. Se a gente vender a partir de 10 mil ingressos, a gente financia a obra de combate ao incêndio, que dá em torno de R$70 mil. Então, 10 mil ingressos vendidos, está garantido o combate ao incêndio, a gente repassa o dinheiro para o projeto Retorno do Rei e já faz a obra. Se a gente vender todos os ingressos, ou seja, esgotar a carga de venda, que é 14.500, o restante é gratuidade, só sucedor, então não vende. Se a gente esgotar os 14 mil ingressos vendidos, a gente doa R$100 mil para a obra do Baenão. Foi fechado há pouco, uma reunião com o projeto Retorno do Rei, foi uma sugestão que veio da torcida, e a gente resolveu encampar, porque a gente entende a importância do Baenão e a gente confia que o Fenômeno Azul vai lotar domingo aí, vai empurrar esse time para, se Deus quiser, uma boa partida e quem sabe uma vitória, que é o nosso objetivo maior para domingo. Para o clássico, os ingressos estão sendo vendidos a R$ 40,00 a arquibancada e R$ 20,00 a meia entrada, além de R$ 60,00 a cadeira. Os pontos de venda são as lojas do Remo. Na véspera do jogo, venderão ingressos também no Baenão, indo até o dia da partida. Para mais informações, acesse o link na descrição desse vídeo. Remo quer pagar dívida com a torcida. Mesmo líder de seu grupo no Parazão e praticamente classificado como primeiro lugar, a torcida azulina não gostou do que viu do Remo em alguns jogos, principalmente na semana em que foi eliminado na Copa do Brasil e perdeu o Repá. Sobre isso, o atacante Mário Sérgio acredita que o time ainda está devendo e pretende pagar essa dívida no próximo clássico. Sim, acho sim que a gente estamos devendo um pouco a torcida. Eu mesmo me cobro bastante, né? Sou um cara que tem um... Tipo, quando vou dormir, eu boto a cabeça no travesseiro, penso bastante no que eu posso, no que eu sei que eu posso contribuir ali dentro de campo. Então, eu tenho certeza que cada um que está aqui tem o mesmo pensamento que eu. Então, acho que cada um tem a sua autocrítica, né? Então... Acho que estamos devendo sim, mas como eu falei, o Repá é uma boa oportunidade para que a gente possa mostrar para a torcida. O Remo disputou 9 jogos no ano, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O time marcou 12 gols e sofreu 6. O Leão lidera o grupo A1 do Parazão com 15 pontos, 5 a mais que o segundo colocado Águia e 6 que o terceiro Bragantino. Esse foi o Expresso Baenão. Gostaste? Deixa um like, uma curtida, um coração ou qualquer coisa. Se inscreve no canal do YouTube e siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram. Estamos também no Spotify. É só procurar por Toró Tati. Compartilhe esse vídeo com teus amigos azulinos, para eles também ficarem bem informados sobre o Clube do Remo. Até a próxima! Cidade, vamos gozando.